221, pronto para puxo, treinamento, parte 3. Serviço do 221, autorizado, serviço para táxi. Do 221. Sentido 090, Alfa Tactano. Tome de abraço. Confio contando. Alfa Tango Tango, atinge Mateu 090. Ok, Mateu 90, Alfa Tango Tango. Tango. Já para que horas o senhor fez o plano? Para a Guaj, nós vamos verificar esse plano. Aguarde para a cópia. Também já bravo. 6312, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 60 graus, 099. Decolagem tão no 0, 6312. Romeu Golf, final da 97, baixado, fechado. Romeu Golf, tráfego avistado, livre pouso do pistão 17, vento no 60 graus, 089. E depois uma sete. Muito bom dia, o ED 6729, portão 5, pushback acionamento. É, pois pode voar direto elétrico. Obrigado. Autorizado, obrigado, Tan 3304. Guarde para o pushback. Guardando 5729. 888, 2000 pés, 1022 agora, livre LS. 2022, livre LS, com 1888. Serra Hotel Papá, ajuste agora 1022. 2 passando o turno, vai dar para o localizador, Serra Hotel Papá. Salvador, bom dia, Oceaner 63, decolado no perfil da Pucaru. 6312, contato radar, subou 350 na Pucaru. Afirmativo, 35 na Pucaru, Oceaner 63, 112. Gol no 605, chame agora Recife, 1251. No 605, 251 Recife, bom dia. Solo T3259, puxe acionamento. 3859, aguardando 2 minutos para iniciar o pushback. Livre acionar o reporte para decolagem. Localizador aqui, ó, teu papá. Deu até o papá torre, andou noite, fez uma meia. Muito bem, obrigado. Tudo para o táxi POB 49, autonomia 4 horas e 20, altera o Salvador. 35221, no táxi via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 98, decimal 6, ajuste no 022, um bom dia. Gente, via Pátio 1 no Indy Alpha, quando pronto 1186, ajuste 1022. Muito obrigado, senhorita, um ótimo dia. São 38, confirmando o Webjet 6729, na escuta. Web mesmo. Vai aguardar passagem da TR da tripa retaguarda após iniciar pushback, semi-táxi, Webjet 6729. Após o trip está autorizado, reporte o contato da minha festa. 3304, chame Recife, 1251, alterna 3325. Centro 125, decimal 1, 133, decimal 25, TAN 3304, bom dia. Prossiga. Por gentileza, coordenal 380, São Paulo, Guarulhos. 6311, tem autorizado 360, copia? Copia. Oceano 63 no 1 para Guarulhos, nível 360 autorizado, decola da pistão 10 com primeira curva direita, na saída da Euleda, bridge Santos Luno 6, Belo Horizonte, após prosseguir conforme rota do plano de voo, controle em Salvador 120.8, Torre 118.6, aciona 5445, Xané 63 no 1. 6360 São Paulo Guarulhos, na Santos Luno 6, decola curva direita inicialmente da El Leda Bridge. 208 ao controle, torre 18.6, transponder 5445, Xané 63 no 1 na posição 3. Xané 63 no 1, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos, obrigado. Então 3859 na remoto no 3, livre, puxa, acionamento, chame táxi. Chama táxi da 3859. 20, qual que o senhor deseja? Quero que você acione 5040, por gentileza. 5040, ok. Alfa Tango Tango, chame agora o centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, alterno Confirme somente o PAB, por gentileza. 9729, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1022. No bom dia, UAB 1729. Até o pátio 3, até o corte. Lembra, na sua escuta, até o pátio 3, né? Trip 5221, autorizaram decolagem, 150 graus com 12 nós. Decolagem 5221. Eu também já bravo o decolado da Rimar, tá com prova do farol de Itapuã. Não, negativo, o senhor vai manter o eixo da 1735, ok? Cruze aqui o campo sobre a pista 1735, agilizando manobra, sem tráfego aí na final do 1-0. É, chame para cruzar o eixo da 1028. Positivo, chamada para cruzar, já está no eixo, tá muito bravo. Salvador, gol 1888. Gol 1888, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Salvador, gol no 888. Gol no 888, como recebe a torre? Você. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol no 888. Cortando de Abraão para cruzamento da pista 1-0, autorizado, na pescada 1-7. Autorizado, visual com tráfego, mantenha o rumo até atingir o litoral e após prossiga pelo litoral sul, guardando transferência. Tango de Abraão. Positivo, até receptar o litoral, vai manter o eixo da pista 1-7, Tango de Abraão. Trip 5221, decolado aos 30, chama o controle 1208. 128, obrigado, 5221. De Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1022, bom dia. Bate de Alfa no ponto de espera 26, 1022, 3259, bom dia. Gol no 888, cheque, trem, livre pouso, vento 150 graus, 11 nós. Trem de pouso, baixar, travado, tem o livre pouso, gol 1888. Web 6729, após o tráfego da companhia na final, ali mantém. correção. Papai Romeu, estamos em Rio Bravo. Ao atingir o litoral, chame o controle, 1208. Já atingindo o litoral, já chamará o controle, estamos em Rio Bravo. Olhe, estamos em Rio Bravo? Estamos em Rio Bravo, prossiga. Estamos em Rio Bravo, decolado da RMA, já fez o cruzamento na pista 10. Está em Itapuã. Para ingresso do corredor acesso, não se escuta, mantendo 110, Tango de Abraço. Ok, mantenha 1000 pés, corredor acesso, Tango de Abraço. 1000 pés, tá? 80. Positivo. É, para manter o sobrevoo ali sobre o mercado do peixe no Rio Vermelho, chama quando pronto, Tango de Abraço. Ok, na escuta. Trip 5404, retornada para sequenciamento, curva agora à direita para 40. Direita 040, trip 5404. Tudo bom dia, voo 982. No 982, identifique chegada Mari, desça ao 050, reduz para 249. 250, 982, descendo para o 050. Quatro, quatro, dois mil pés, 1022. Gol no 888, solo 33, libere à direita e chame o solo 21 decimal 9. 219 à direita, gol no 888. Solo gol 188, Lu, livrou pela foto. Gol no 888, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette pro 06, gol no 888. Meia sete dois nove, decolado aos 34, controle 1208. 208, boa, 7209. 340 autorizado. Decolo da pista 10 com primeira curva à direita da saída da El, Leda, Eudes, após... Confirmando da El, Leda, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5452, gol 1073. Obrigado, Porto Seguro. Certo, da direita, pode marca 10, da El, Leda, deve direto para o futuro, patrão 208, transponde 4 segundos. Correto, chame para pushback, acionamento, gol no 073. uma escuta permanente. Reporte novamente para o regresso. Pão 3859, livre de decolagem, vento 150 graus, 109. Decolagem 90 da 3. EB6729 restrito pelo centro ao 340. 340, EB6729. Então, 3859, decolado aos 38, chame o controle 1208. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Controle monitor, boa tarde, TAM 3859, passando agora 1800 pés na árvore. 3859, contato radar, suba ao 360, sai da árvore. Teste TAM 3859. Controle Salvador, bom dia, passando Whisky Yankee Uniforme, tenta informação contigo. Whisky Yankee Uniforme, identifique, chega da mar e desça ao 050. Ficou na área até o 050. Desça para 2000 pés, 1022, livre LS. 2000 com 1022, vai chamando LS 923. 4 no 4, autorizado LS, ok? Certo, chamada estabilizado, 4 no 4. Não, Ilha Bravo. Obrigado. Meia sete dois nove, chame Recife, 1251. Recife, 1251, boa, meta, Bernardo. Chame 6319, puxa, chame 6319. Chame 6319, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Livre pushback, acionamento de táxi. Ah, tá ok, obrigado. Controle, 5414, no LS. 5414, 1298, decimal 1, meia dúzia. 18-6, obrigado, bom serviço também. Salvador, Ocean Air 6250, transfere passo do tempo. 6250 da Ocean Air, identifique, chega da Mari, deixa o 050. Identificou, na Mari, para 050. Mike Sierra Hotel, tá pronto para cópia? Confirme somente o pátio de estacionamento e de qual cabeceira deseja decolar, Mike Sierra Hotel. Afirmativo, Mike Sierra Hotel para São José dos Campos. Autorizado o nível 125, está correto e disponível. Decola da pistão no 7 com primeira curva à direita, inicialmente no corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5443, Mike Sierra Hotel. Mike Sierra Hotel, já possui o PAB? PAB 2. Gente, Mike Sierra Hotel, para acionamento e táxi, chame a torre em 118, decimal meio, bom dia. 118. Com visual com aeronave da Trip na final da 10. Enter. Tem que abraçar você. Autoriza a questão a onda do tá. Meu pé autorizado. Claro. Então 3859, chame Recife 1288, alterno 260. Bom dia, então 3859. E atenta ao Urubus aí na final, que atenta ao Urubus na final. E conforme instruído, livre pouso. Certo, tá livre pouso. Vai ficar atento assim, 4-4. Seu 2 vai tentar em 12 horas e 2 milhas, um rótulo 44 a mil pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, o 982 vai... Como é que a gente já? Trip 5221, chame Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, 5221, obrigado, bom trabalho. Aqui uniforme, 2 mil pés, 1022, livre LS. 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 Negativo, semi no solo, 150 com 13, 07. Entendi, 02 a bordo, Guará, alterna, e qual a autonomia? 9936. 18,6, até mais. Controle, Caminha Bravo. Prossiga. Caminha Bravo, agora com o de Camaçari para sobrevoo, ok, senhor? Camaçari, ok. Evitando a área restrita, tá tudo certo. Beleza, Bravo. Livre. 982. Trip 5414, Solos 47, chame o Solo 1219. 219, obrigado, bom dia. Espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1022, um bom dia. 1022, 86 no ponto 0 aqui, deu uma boa. Solo 5414, livrou na ponta. 35414, táxi Alfa Juliette, remota 1 no 4. Autorizou pela Alfa Juliette, para remota 14, 5414. Visual, gol 982. Ok, ficha liberada, pouso autorizado, 160 graus, 14 nós, gol no 982, cheque 30. Abaixo, travado. Pajão 07, controlou. Pessoal, os 48, frequência livre. Mike Serra Hotel alinha e mantém pista 17. Bravo, Delta, formação em curso Lima, ajuste no 022. Confirma, vai realizar voo local, confirma o setor? Frente Juliette, Bravo, Delta, autorizado voo local, com o meu pés, corredor Axé e Vera Cruz, com TGL em Valença, decolo da pista 17 com primeira curva direita, controle Salvador 1, 20, decimal 8, torre 98, decimal 6, aciona 01, 72, Juliette, Bravo, Delta. Juliette, Bravo, Delta, direcionamento para o táxi Chume Torre 1, 18, decimal 6, até o regresso. Estacionamento 1073. 1073, autorizado, Chume Táxi. Mike Serra Hotel, livre decolagem, vento 1,60 graus, 1,3 nós, atenta a esteira do Boeing que acabou de pousar na 10. Uniforme, Torre Salvador, 1,93 com 6. 1,85. Oxiné 6,250, 2.000 pés, 1.022 livre LS.